vez eu ouvi que sem sonhos, nós somos apenas máquinas, tá ligado? Use. Sinto que cada conquista aqui é um tijolo, tijolo. Nessa caminhada que eu construo. Por isso, se cê olhar no meu olho, você vai ver, eu sou cheio de orgulho. Porque tudo que eu fiz, eu juro, foi meu próprio mérito. Foco no futuro, mas não esqueço meu pretérito. Hoje eu sou maduro, mas lembro tudo que fizeram. Tô pronto, eu jogo duro, derrubar e o uso em breve ficou. Mas minhas ações, lógico, são superações. Por isso meu histórico é só de superações. Corro atrás, faço mais, só pra suprir orações. Vários de antecipações ficaram só de tirações. Mas como um gato, eu caio do lugar mais alto e sempre sigo em pé. Inveja é mato, eu não rebato, esquivo, driblo, então olé. Não distrato, mas eu faço S pra quem não botou fé. Isso é fato, eu grito alto, eu posso ser o que eu quiser. Porque eu faço perceber, entende, esconder. Que cê sabe que eu posso. Parece que foi ontem e ainda me enoja. Seguranças me pedindo de entrar naquela loja pela primeira vez. Discriminação ali em close. Se era cor, se era roupa, foda-se, eu só tinha 12. Com 14 já tomava o meu primeiro enquadro. Nem sabia o que era 12, quase fiz desacato. Mas eu falo abaixo, você sabe. Uma mentira deles, 10 verdade. Não sou ingrato, retribuo e pago tudo que eu devo. Sempre andem na linha, inclusive nas que eu escrevo. Eu vi nego mudar, mas deixa que o futuro cobre. Se for pra ganhar trapaceando, eu prefiro morrer pobre. Pode rir, mas não desacredita não. Porque minha história foi escrita com sangue e coração. Foda-se as suas roupas, seu tênis, seu Audi. Ontem quem dava risada, levanta e me aplaude. Porque faço quantas dificuldades você tiver, certo? Ninguém disse que ia ser fácil. Mas...